é um bocadinho difícil de explicar. Isto é, a parte visível é um concerto, é uma apresentação musical de crianças e jovens que se reúnem durante uma semana para montar esse espetáculo. Esse é o objetivo. Agora, tudo o que se passa durante a semana é muito, extravasa muito as fronteiras do mero trabalho artístico. Há um trabalho de ligação, de comunicação, de amizade que se cria, de percurso que se faz, que depois normalmente deixa muitas raízes. Eu posso lhe dizer que este ano, sendo aqui o primeiro em Macedo, já é o quarto ano de Vocaliza em Almada. E é sempre em crescente. Começámos com 80 participantes no primeiro ano, o ano passado já eram 150, este ano espero provavelmente o um número próximo dos 200 em Almada. Aqui começámos com 34, tenho a certeza que para o ano vai ser o dobro, e assim sucessivamente. Porque depois há o fenómeno de boca, as crianças gostam muito da experiência, passam aos colegas, tens que vir, eles querem saber o que é, e depois a máquina anda por si. Portanto, acha que no próximo ano irá continuar este projeto aqui em Macedo e prevê-se noutros sítios ou não? Para já, para o ano, com certeza, nós se lançámos aqui uma pedra foi precisamente para continuar a construir a casa, não é? E com certeza haverá, a data ainda não está definida, mas com certeza haverá uma segunda edição e muitas virão. Mas a ideia do Instituto Piaget é, de facto, expandir este projeto um pouco pelo país todo e até eventualmente pelo estrangeiro, porque o Instituto Piaget tem a particularidade de ter muitos campos espalhados. Em vez de ter um campus muito grande num sítio, tem vários campos de médio tamanho, adaptado às necessidades das regiões onde estão, e também em África e no Brasil agora, que também vem um Gustavo neste momento a abrir. Portanto, a ideia é que este projeto seja um projeto que de alguma maneira extravase e que seja de ligação entre os campos, entre as pessoas, entre as culturas, entre as etnias, que é uma coisa tão importante hoje em dia, que o nosso país torna-se cada vez mais um país multicultural. O facto do repertório ser um repertório um pouco de todo o mundo também é essa a ideia, é as crianças verem que há música que também se canta, e se faz música no Japão, ou em África, ou no Brasil, ou em Portugal, ou na América, não é? E todos eles cantam, por mais incrível que possa parecer, ao final de uma semana estavam a cantar em hebreu e em japonês, não é? Parece que é um trabalho fantástico feito pela mestre Ina Karatecha e por outros mestres que trabalham nesta área, que têm muita experiência na área de trabalho com crianças e jovens, e que vêm cá dar o seu conhecimento e passá-lo a futuros mestres que possam vir a trabalhar nessa área também. Portanto, a ideia é também que isto crie raízes dentro dos nós, dá formação aos portugueses também. Tira-se a terra, brilha mais do que o sol. Tira-se a terra, brilha mais do que o sol. Tira-se a terra, tira-se a terra.